Esse ácido sintético que tudo já fica mais clássico, prático, frenético. Tudo lento, agindo mais rápido, é quente. Já vejo tudo fluorescente, gente. Eu não sei onde eu vou parar, mas já tá consumindo a mente. Então, bole acende pra essa brisa voltar. Tava comigo o tempo todo, contrário do bolo tá mais intensa. Cê pensa em tudo onde quer chegar. Já que eu não vou me perder, eu deixo a vida me levar e pá. E os amigos vão me guiar. Será? Tudo mais louco que eu, meu Deus, fudeu meu como eu vou voltar pra casa. Nessas alturas eu nem penso nisso. Deixa eu viver essa porra, tá tudo mais colorido. E eu tô fudido, mas penso nisso amanhã. Dá um gole nessa fita, eu trago do Amsterdã Pan. Tô tudo de volta normal. Risada pra caralho, é meu habitat natural. Falou? Deixa eu dropar, já não me deixa viver, não me deixa chapar. Mas já nem sei onde vou parar, eu não posso me perder, mas deixa eu me guiar. Deixa eu dropar, já não me deixa viver, não me deixa chapar. Mas já nem sei onde vou parar, eu não posso me perder, mas deixa eu me guiar. E que essa night não chegou o Big Flat Bush no hype, purple drink, old kush. High, que os amigos aqui são junk, junk hard, pesadão de drug, oh fuck. Xarope, biate, não late. Kenor que reina no estilo thug life, right? Dropando os quadrados, chapado, lombrado, com drink do lado. A mina no quarto, na língua, o quarto ela curte de fato. Já gosta do papo, já tô alucinado, nem sei onde vou parar. Só sei que eu não vou parar. É impressão, eu tô loucão, ficou tudo devagar. E elas trazem hashish, que é pra ver o apetite. MD cristalinos, moleque é sem limite. Eu já tô virado, sinto gosto amargo na minha boca. E essa brisa louca me faz relaxar. Amanhã é só rebordose, essa última dose. Então não fode, porque hoje eu vou chapar. Deixa eu dropar, já não me deixa viver, não me deixa chapar. Mas já nem sei onde vou parar, eu não posso me perder, mas deixa eu me guiar. Entre goles e tragos, pouca mistura envenena. Entre as fases da lua, pela noite serena, até o amanhecer, porque o sol não me incomoda. Com as pupila dilatada, lupa break, os cap foda. Fármaco dosado, burlos dop, furo a blitz. Só nos fria enquanto os beats acompanham o tweet. Com definição da gelo double cup, xarope de açaí, alquimia purple drink. Última vez, mais uma vez, depois só água de coque domos. Fomos bons por muitos anos, para a festa dos novos, felizmente bem contente, mesmo se ranger nos dentes. Muquios B.O. sirenes pela frente. Chapado, sempre chapando, pretendo parar, preciso parar. Eu sei que mata, mas aí eu gosto pra caralho. Difícil de cair, mas treta é me segurar. Se der o louco, eu pego estrada e me jogo pra beira mar. Deixa eu dropar, já não me deixa viver, não me deixa chapar. Mas já nem sei onde vou parar, eu não posso me perder, mas deixa eu me guiar. Deixa eu dropar, já não me deixa viver, não me deixa chapar. Mas já nem sei onde vou parar, eu não posso me perder, mas deixa eu me guiar.